Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Benvindas, benvindos, webmaníacas o webmaníacos, a un nuevo programa de Website Stories. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar de una artista muy especial. Procedente de Lisboa y predestinada a la grandeza mundial, la vida de Amalia Rodríguez es tan interesante como su carrera. En estos dos programas que le vamos a dedicar, vamos a desgranar algunas etapas de su vida y su discografía para recordar una voz que emocionó a miles de personas en su época y que todavía a día de hoy resulta incuestionable como la gran voz del fado, de Portugal al mundo entero. ¿Y qué mejor para hablarnos de Amalia, para hablar con él sobre Amalia, que nuestro gran amigo Carlos, Carlos Cravo, queridísimo amigo? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, David, ¿todo bien? Saudações para todas as webmaníacas e webmaníacos que nos estão a ouvir. Eu vou a falar com calma para todos perceberem. Despacio. ¿Por qué tú para hablar de Amalia? ¿Por qué tú, Carlos? ¿Qué es lo que te une al fado? ¿Y qué es lo que te hace una persona que nos puede contar y nos puede transmitir el amor que cualquier portugués, la mayoría de ellos y de ellas, imagino, tienen a esta gran artista? No, David, yo, como todos los portugueses de mi generación, nos crecemos en un país a ouvir Amália, a ouvir outros artistas, mas sempre a ouvir muito a Amália como um soundtrack de fundo, não é? Nas nossas vidas, na rádio, na televisão, pronto. Portanto, foi uma figura sempre presente. Claro que eu, quando era criança e jovem, não gostava da Amália nem de fado. Para mim era uma coisa que era uma música para velhos. Mas depois, a viver em Lisboa, e houve uma data importante que eu me recordo que foi quando a Amália fez 50 anos de carreira, ainda vivia com os meus pais, e apareceu. Ela estava na capa da Marie Claire portuguesa. E era uma entrevista com ela sobre os 50 anos de carreira. E eu lembro-me que era tão desligado do fado e tão desligado da Amália que eu até perguntei à minha mãe: mas a Amália ainda é viva? Coitado. Por isso já dá para perceber como eu, ou seja, sabendo quem era, eu como todas as pessoas da minha geração, mas vivíamos muito afastados do fado, e do fado existia, e estava, mas nós vivíamos, eram os anos 80, 90, em que, enfim, Portugal ainda se estava a abrir às culturas estrangeiras e ao pop e rock e todos os estilos de música e do fado. Bom, eu fiquei interessado pelo fado, então, quando foram os 75 anos da Amália, RTP fez um documentário em que mostrava muitas imagens de arquivo, um documentário bem feito, 5 horas. Porque eles, quando começaram a fazer, queriam fazer de uma hora. Mas depois começaram a pedir imagens às televisões em todo o mundo e chegou tanta coisa, pois não cabia o documentário numa hora e fizeram 5. Pronto, e ao ver esse documentário, eu conheci, na verdade, conheci a Amália, que eu achava que sabia quem era, mas eu conheci a Amália e ao ouvir todos esses, sei lá, esses programas, e tinha muitos vídeos com ela a falar e atuações dela, na verdade foi quando eu, primeira vez, conheci, assim, em quase completamente, ou em muito, de forma mais em pormenor, a Amália e a música dela. E a partir daí, ou seja, pode-se dizer que foi a Amália que despertou o meu interesse pelo fado. E comecei por causa disso, ela já não atuava, mas comecei por causa disso a ir a casas de fado, a ouvir outros fadistas, alguns a cantarem as coisas da Amália, outros a cantarem muitas outras coisas também belíssimas, mas que só se ouve praticamente nesses sítios, não é? Em que se canta o fado ao vivo. E pronto, e foi daí que foi surgindo o meu interesse, o meu gosto e o meu conhecimento. Depois ainda fiz algumas coisas no Museu do Fado, alguns workshops e algumas, se bem, algumas conferências como aprender, não é? E pronto, o meu interesse veio daí. Depois, aos 40 anos, decidi aventurar-me e começar a cantar fado. Pronto, pronto. Já canto fado há uns 11 anos e canto de uma forma não profissional, portanto, não é o meu trabalho, não é a minha carreira, mas fado também tem essa cultura que é quem gosta de se expressar através do fado. Há muitos sítios em Lisboa em que as pessoas podem ir e cantar o seu fado. Hay una edad, tú crees, para cantar fado? O Não, eu acho que não. Não há nenhuma idade. Eu até te vou dizer, há muitos. O fado é um tipo de música que é muito centrado nas emoções. Não tem nada. Tem uma técnica específica, mas não tem. Não é como a ópera em que a técnica tem que estar muito, ser muito boa para os artistas conseguirem fazer aquelas notas. O fado tem uma plasticidade que exatamente tem menos. Não é que seja fácil, mas tem menos regras demarcadas a esse nível técnico, que eu até te digo, há muitos fadistas mais velhos, com 80, 80 e tal, 70 e tal anos, que eu gosto muito de ouvir. E já não são aquelas vozes tecnicamente boas, mas conseguem pôr uma emoção no fado, e no fado, na verdade, o que o fado precisa é dessa emoção e dessa sabedoria de dizer as palavras e os sentimentos, não é? Pronto, claro que a técnica também é importante, mas. Sin embargo, Amalia destacaba no solo por esa capacidad que tenía para transmitir sentimientos, sino también por su técnica y por su maravillosa capacidad vocal. Si te parece, vamos a hablar un poquito de la vida de Amalia. Vamos a empezar este recorrido, porque es una mujer que tiene una vida muy intensa, con muchas aristas, diría yo, y que, aunque es muy conocida en Portugal, indudablemente, y te diría que también en España, cualquier persona que conozca un poquito de la cultura portuguesa, yo creo, me aventuro a decir que conoce la figura de Amalia y que la aprecia y que es una artista muy apreciada, y no solo en España, sino fuera, en el extranjero, porque como nos contarás, Amalia viajó mucho y fue muy celebrada en muchos sitios del mundo. Amalia nació en una familia humilde, nació el 23 de julio de 1920, en una familia humilde del barrio de Beira Baixa, en Lisboa. Correcto, ¿verdad? No me equivoco. Só uma correção. A família da Amália era da Beira Baixa, que é uma província. Okay. Mas a Amália nasceu em Lisboa, no bairro da Pena. Mas pronto, sim, ela nasceu em Lisboa. Mas a família que era da Beira Baixa, que era. Como era costume naquele tempo, muitas famílias do interior vinham para Lisboa para trabalhar e para ter uma vida melhor, não é? Para procurar empregos. Pronto, e foi o caso dos pais dela. Amalia empezó ya a mostrar sus dotes de artista desde muy pequeña, desde los 4 años, y cantaba todo lo que oía, y las vecinas incluso le daban algunas monedas o algún dulce para que ella cantara. Su primera vez, me corriges, porque yo tiro aquí de investigación, pero tú eres mucho más conocedor. Sí. Su primera vez fue en el año 1940 en el Retiro da Severa, un local que durante décadas fue un templo de la música popular. En aquel entonces los fados todavía eran considerados como canciones malditas, de mala reputación. El fado era como una música, bueno, popular y como de baja estofa, ¿no? De baja categoría. Venía el fado, al igual que Amalia, de los barrios pobres de Lisboa, y lo que además transmitía el fado era la pena, eran las emociones, pero eran emociones muchas veces, por no decir en su mayoría, de dolor, de desgarro, de Sim. desamor. El Bom, fado. então deixa-me só dizer-te uma coisa, David. Sim, é verdade, isso que tu disseste. A Amália, claro, começou a cantar, gostava de cantar desde criança. E essa data que tu dizes de 1939, 1940, quando ela começou a cantar profissionalmente, mas ela antes já tinha participado. Nos pequenos concursos e coisas de marchas, as marchas de Lisboa, como tu sabes, pronto. Ela já tinha participado porque já se distinguia, de alguma forma, no nível do bairro dela, pela sua voz e pela capacidade de cantar. Eu acho que só o importante a referir nesta primeira fase da vida da Amália foi a duas coisas. Primeiro, ela cresceu muito, uns bons anos, afastada dos pais. Pais, depois dela ter nascido, voltaram para a Beira Baixa e ela ficou sozinha com a avó e sem os irmãos, portanto, cresceu com outros primos, mas ficou afastada da sua família principal, se podemos dizer isso. E o outro aspecto, e isso marcou muito a sensibilidade dela, pelo que ela referiu depois muitas vezes em entrevistas. Outra coisa também foi o facto de a Amália só ter 3 anos na escola, portanto, ela fez um ensino muito básico, mas naquele tempo as famílias pobres punham as crianças a trabalhar e a escola era uma coisa que era vista como um pouco necessária. Se já sabiam ler e escrever, já chegava. E, portanto, ela teve pouca escolaridade em termos académicos. O que é interessante é que, pronto, depois, mais anos mais tarde, viria a falar várias línguas, o inglês, o francês, o espanhol, e até cantar nessas línguas, mas pronto, isso depois vemos mais à frente. La palabra fado viene del latín, viene de fatum, que significa algo parecido a encadenamiento fatal de sucesos. O sea que desde luego no tiene la alegría en su ADN. ¿El fado solamente sirve para cantar penas, Carlos? No. Mas muitas penas. Muchas penas. o fado, eu penso que o fado foi criado e é uma música que tem a ver com os portugueses, porque tem a nostalgia, tem o desespero, tristeza, e os portugueses têm isso neles, não é? Por isso é que inventaram o fado. E eu acho que sim, que basicamente o fado é triste. Não é só, mas a maior parte é triste. Porquê? Porque na sua origem o fado era cantado por gente, grupos marginais da sociedade de Lisboa, não é? Quando apareceu no final do século XVIII, início do século XIX, a maior parte das pessoas que cantavam fado eram marinheiros, criminosos, boémios, muitas prostitutas cantavam fado. O primeiro cantante de fado famoso do século XIX é uma prostituta, a Severa, é um mito também do fado, e portanto era uma música, por isso também tem a sua má reputação, não é? Porque no início estava ligado a este grupo de pessoas que pronto, enfim, não tinha propriamente uma boa vida e uma boa reputação. E isso estendeu-se por muito tempo, essa má reputação do fado. Eu até sugeria agora que, como já falaste do início da carreira, da Amália, começou, portanto, em 1920, que se calhar podíamos começar a ouvir um primeiro fado da Amália, que se chama Entrei na Vida a Cantar. Não sei se queres traduzir o título para espanhol, mas. Bueno, no tiene ninguna dificultad, yo creo, tampoco demuestra mis dotes con el portugués, que algunas son, pero entré en la vida a cantar una de las primeras canciones, ¿no? De Amália, por eso la elegimos Sí, sí, para abrir este sí. programa. Vamos a escucharla, vamos a disfrutarla y después nos cuentas un poquito qué cuenta esta canción y qué te sugiere a ti. Cantado a chorar, foi logo com sentimento. Se foi cantado a chorar, foi logo com sentimento. Com as outras raparigas pelas ruas a brincar, com as outras raparigas pelas ruas. Brincar, corria ao som das cantigas, parava só para cantar. Corria ao som das cantigas, parava só para cantar. Mais tarde, já mulherzinha, cantei meu primeiro amor. Mais tarde, já mulherzinha. Cantei meu primeiro amor e também cantei sozinha a minha primeira dor. E também cantei sozinha a minha primeira dor. A vida tenho passado, alegre ou triste a chorar. A vida tenho passado, alegre ou triste a chorar. Tem sido vário o meu fado, mas constante o meu cantar. Tem sido vário o meu fado, mas constante o meu cantar. Thank you. Pronto, então, David, o que a Amália fala nesta canção é da. Pronto, que realmente a vida dela começou quando ela começou a cantar. Ou seja, no fundo, dá essa importância ao cantar. E portanto, é uma descrição de como o fado, como o cantar é uma coisa natural para ela. Além de que, depois, também menciona ao longo da música que. Começou a cantar, mas não foi necessariamente coisas alegres. Já sentia muitas coisas tristes para cantar fado. E, portanto, isso não está dito, ela não fala de fado em concreto, mas sim, mas fala que entrou na vida a cantar, mas já com esse pendor para as coisas mais tristes e para o fado, não é? Ela dizia que o fado, cantou fado porque nasceu em Lisboa e era o que ela ouvia quando era criança. Se calhar se tivesse nascido na Argentina tinha cantado tango, ou se tivesse nascido em Sevilha cantava flamenco. Pronto, Bueno, cantar era o ella principal. cantó muchas cosas y lo que a mí me ha sorprendido es que sus primeros discos los grabó en Brasil, en Sí, el año sí. 45 y después. Ela explicava porquê que isso aconteceu. Ela já tinha muito sucesso em Portugal nos primeiros anos de carreira e já tinha enchia as casas onde estava a atuar. E o dono, o agente, o manager da sua carreira e arranjava os contratos, dizia para ela não gravar discos, porque se gravasse as pessoas deixavam de ir a ouvir aos restaurantes e aos clubes. Bueno, tiene sentido, ¿eh? Estás a imaginar assim, mas pronto. Então, ela a primeira vez que gravou foi realmente no Brasil, porque esteve lá a fazer umas temporadas a atuar e, portanto, foi lá que gravou os primeiros discos. Só depois é que muitos anos é que apareceram em Portugal. Ela em Portugal gravou um pouco mais tarde. Además, bueno, su primera actuación fuera de Portugal la hizo en Madrid. En el año Sí, 40, en sí, el año sí. 43, el que fue su primer viaje a España, luego volvería muchas veces, pero en plena posguerra, y ella decía que con 2.000 pesetas en el bolsillo, de lo que en aquel momento era una fortuna, Amalia viajó a Madrid y conoció a grandes personalidades de la época. Manolete, Hemingway, Imperio Argentina, otra gran artista española de aquella época, con la que cantó Ojos Verdes. Y La Piconera, dos canciones muy conocidas en el folclore español. E a Ella Amália decía. também as gravou em espanhol, También las grabó en cantava em español. espanhol. Sim. Y a ella le encantaba el flamenco. Le encantaba el flamenco y además Muito, muito. decía que estaba convencida de que tenía como un algo gitano, ¿no? Que tenía como una costilla gitana. Una parte de ella era gitana. E incluso, para celebrar sus 50 años en la profesión, Amalia volvió a Madrid. En 1990 hizo una actuación por ese 50 aniversario. Triunfó, se convirtió en un personaje internacional cuando grabó o participó en la banda sonora de una película que se llama Los Amantes del Tajo. Esto fue en 1955. Me estoy adelantando mucho, ¿no? ¿O no? No, no, no es Sim. correcto la Não te estás a información. adiantar muito. Eu, se calhar, antes de falarmos desse filme, Os Amantes do Tejo, Vale. eu sugeria que ouvíssemos um outro fado da Amália, que é O Céu da Minha Rua. Pronto, em que lá está, é um fado com umas notas de alegria, parece aparentemente, mas depois, pronto, enfim, não é assim não é propriamente uma história triste. Isso é uma história que tem sempre aquele pendor assim português que é de ver o copo meio vazio. Não é o copo meio cheio, é o copo meio vazio. Ah, es E portugués, então sí. é um bonito fado, é um bonito fado dessa Siempre da de, dos. con aquel Diz? jeito, ¿no? De melancolía, de sí, de no, que parece que es Sí, con sim, felicidad, sim, pero luego siempre hay un poquito de tristeza. El sim. Sim. cielo. Até parece que vai tudo bem, até parece que vai tudo bem na história, mas depois há sempre aquele twist que no fim, afinal, não foi assim tão bom. Algo aconteceu. Es el típico portugués twist É, que tanto nos é, gusta y vamos a escuchar esta maravillosa canción, El cielo de mi calle. O Céu da Miña Rúa, de Amália Rodrigues, e a ver que nos sugiere. Seus clarões. céu é pouco quando olhamos lá para cima. Mas o céu não nega o troco e cá embaixo a quem se estima. Vai daí ser voz corrente que em alfama toda a gente traz o céu no coração. Não é feliz por natureza, ninguém pede mais riqueza que saúde, amor e paz. O céu da minha rua da alfama não te chama, nem prendes atenção. Carlos, ¿cómo es el cielo desde tu balcón en Lisboa? Em Lisboa. Em Lisboa, o meu céu é muitas vezes azul. Nós em Lisboa temos muito, muito sol e céu azul. Pronto, eu gosto muito de Lisboa e de morar em Lisboa. Lisboa também está muito mudada, mas pronto, isso penso eu que faz parte da evolução do mundo, não é? Mas sim, e aqui a Amália fala um pouco do céu. Ela via em Alfama, não é? Em que as ruas, as calhas são mais estreitas, é um bairro tipicamente de arquitetura árabe, e portanto, como as ruas são mais estreitas, o céu vê-se menos lá em cima. Esse é o caráter mais fado, não é? Que é, o céu é muito bonito, mas em Alfama não se vê completamente todo, porque há sempre os telhados e Alfama, só deixam ver además, um bocadinho. Alfama, además, una zona conocida especialmente por sus locales de fado, ¿me equivoco? Sim, não, não, correto. Alfama é o bairro em Lisboa que tem mais casas de fado, todo o género de casas, mais chiques, clubes e restaurantes mais caros aos normais, ainda há algumas tavernas onde os populares vão cantar o seu fado. Pronto, mas é assim, onde está o fado mais concentrado? Não há nenhum artista de fado que antes de fazer sucesso e começar a gravar discos e a andar a atuar em teatro em Portugal ou no estrangeiro, que não passe por Alfama, que o fado não se aprende nem se estuda, é uma prática, é uma coisa que se aprende a ouvir os outros e a praticar, e a tocar com vários músicos. E, portanto, Alfama também é uma escola informal. Y sin embargo, también hay muchos locales de fado como un producto nacional portugués que evidentemente se intenta, como tiene que ser, vender y aprovechar al máximo. Muchos locales de fado que, como tú dices, son un poco artificiosos, ¿no? Hay Sim, mucho chic, sim. mucho tema Sim. turístico y poco arte. No menospreciando a los artistas y a las artistas que allí toquen, ¿no? Pero creo que también dentro de lo poco que conozco yo y lo poco que conozco yo, te diría que todo lo he conocido gracias a ti también, pero hay locales pequeños que son todavía, y afortunadamente, y espero que durante mucho tiempo, lugares de reunión de personas, Sim. de artistas y de personas que quieren probar en el mundo del fado y que se aventuran a ir a estos locales. Sim. ¿Cómo se llama este sitio maravilloso? Canto da Atalaya. Nós fomos algumas vezes, sim. Unas cuantas, y es un espacio muy íntimo donde, bueno, lo importante es, sí, evidentemente, acompañar tu visita de una cerveza o comer algo, pero lo importante es disfrutar de las personas que están allí cantando, y muchas veces de manera improvisada, porque es gente que va allí y, Sim. que quiere probar esa noche y que decide cantar. Retomamos esta película que me has dejado tú con muchas ganas de que me hables de ella, que es Los amantes del Tajo, porque creo que es el momento adecuado para hablar de ella. 1955. una película de Henri Verneuil, que imagino que ese señor es francés. Será Sí, Henri Verneuil. Yo no pronuncio francés tan bien como tú, Carlos, pero bueno. Eso es. Não, então esse filme foi feito em Lisboa, é um filme francês, com atores franceses e uma história com personagens francesas, em que a Amália, como já era conhecida, pronto, foi convidada a aparecer no filme e criou uma música, foi criado um fado específico para esse filme, em que ela aparece a cantar isso, até se consegue encontrar no YouTube. Em que ela aparece a cantar no filme. Chama-se O Barco Negro. É um fado muito bonito, é um dos grandes clássicos do fado, e que não é propriamente uma coisa que seja fácil de cantar, mas que. E então ela cantou, gravou essa música no, a atuação, no filme, de simular uma casa de fados, não é? E ela era artista que estava a cantar. E esse filme depois, claro, em França, quando estava nos cinemas, chamou muita atenção. Ela cantava em português, mas houve uma grande curiosidade e começou a ser convidada para ir para lá. Deixa-me só dizer-te uma coisa. A Amália, na verdade, tu falaste que ela foi a primeira vez a Madrid, é verdade. Depois também foi ao Brasil. E depois, no início dos anos 50, antes deste filme, a Amália começou a atuar pela Europa toda com outros artistas, incluída no Plano Marshall, que fazia um tipo uma turnê, uma tour pelos países europeus, vários artistas, para no fundo criar a união dos povos e das culturas e partilhar culturas e isso tudo. E ela começou a ter o primeiro contacto com o público estrangeiro e a ser conhecida nesse plano, nessa série de concertos e de tours que fez pela Europa no Plano Marshall. Mas sim, depois em 55, quando esse filme é feito e estreia em França, foi um grande sucesso. E ela foi convidada para começar a ir à França regularmente. Começou logo a ir para o Olympia, que naquele tempo era uma sala de espetáculos muito importante, não é? Que só se ia por convite. Ela até contava que estava a Josephine Baker, era a artista principal antes depois de ser chamada a Amália por algumas temporadas. Maravilla. Portanto, dá para perceber a dimensão daquela casa, não é? Que era já uma casa, pronto, Y sin embargo, triunfando en París y en esos locales con artistas que son conocidos a nivel mundial, todavía ella y su música seguían siendo menospreciadas en su Portugal natal. No se valoraba todavía tanto su arte. Tú me dices que no. Não, eu digo-te que não. Não, a Amália nesse Bueno, tempo já no, no, tinha, não. siempre se dice, Tinha si sucedido se em Portugal. se dice de los españoles, perdona que te he interrumpido, se dice de los españoles siempre que nunca son profetas en su tierra, que siempre triunfan fuera y que aquí además tenemos mucha dificultad para aceptar ese triunfo y para lucirlo, ¿no? Tú me estás diciendo que no, que los Mas a Amália portugueses. também dizia isso. A Amália também dizia isso. E os portugueses, por causa do Estado Novo e da ditadura, nunca tiveram noção do que foi a carreira dela no estrangeiro, porque cá a imprensa só dizia: a Amália chegou, a Amália partiu, a Amália gravou, a Amália está na televisão, mas nunca ninguém dava conta realmente das grandes espetáculos que ela fazia pelo mundo. Pronto, e ela também dizia isso, que na verdade também não era grande profeta, mas obviamente ela tinha muito sucesso, ela teve muito sucesso em Portugal logo desde o início, primeiro nas casas de fado. Depois ela foi logo chamada para fazer teatro e cinema, o que lhe deu visibilidade no público nacional, não é? Em todo Portugal. E portanto, sim, ela já tinha sucesso em Portugal quando começou a ter lá fora. Uma coisa diferente é o tipo de espetáculo que ela fazia em Portugal nessa época, anos 50, 40. O fado ainda era um espetáculo de casas de fado, de restaurantes. E a Amália, quando ia atuar lá fora, quando começou a ir, atuava em grandes teatros e em palcos. Era uma forma já de espetáculo diferente. Cá ela não fazia, só começou a fazer depois, muito mais tarde, nos anos 60, 70, é começou a haver fado assim, concertos em teatro. E ela fazia isso lá fora, pronto, era uma forma diferente de espetáculo. Mas sim, desculpa da vida, não sei se estou a responder à tua pergunta. Estás, pero tenemos que coger un barco, Carlos. Tenemos que coger el barco negro, que es la canción que canta Amalia. No, hay que coger este barco. Sí, has dicho que es la Sí, canción de la vamos coger película. o barco negro, Vamos a coger el sim. barco negro. ¿Por qué barco negro y no barco preto? Porque preto é a cor, o negro pode ser além da cor, é o barco que está com uma carga de tristeza. Eu vou-te explicar essa história. A história deste fado é de uma mulher que vai todos os dias à praia a procurar o seu marido, o amante, que desapareceu no barco. E já desapareceu há tanto tempo que as outras velhas na praia dizem-lhe que ela é louca, que ele já não vai voltar. Mas ela, mesmo assim, prefere, porque diz que houve no vento e houve nas ondas, que ele vai voltar. E, portanto, é uma canção triste, de alguma forma, com alguma esperança, que o seu amante vai voltar e que não morreu, não é? Ela não aceita essa partida. Nos pasa a todos, Carlos, nos pasa a todos. Sin dúvida. Vamos a escuchar Barco Negro y seguimos hablando de Amalia. Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vão. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço. Sempre comigo, no calor do leito, nos ventos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre. Carlos, nos bajamos del barco negro, pero seguimos. Quiero saber más cosas de Amalia, de su éxito, principalmente en los años 50. Ya tenía un éxito a nivel internacional. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿Por qué era tan reclamada? Era um efeito um pouco de onda, não é? Começou, ela dizia muitas vezes que a carreira dela internacional, como teve sucesso em Paris, pois era mais fácil ir para todo o lado. E ela foi, depois foi para muitos outros países europeus, foi para os Estados Unidos, ela passou grandes temporadas nos Estados Unidos também a atuar no clube perto da Edith Piaf, que ficaram amigas, ela e Edith Piaf nos anos 50 em Nova Iorque. E conheceu muitos outros músicos, conheceu o Frank Sinatra, o Perry Como, assim, uma série de outros músicos em Nova Iorque na altura dos anos 50, não é? Que estavam no auge. Uma coisa curiosa com a França também foi o primeiro país em que ela gravou fados numa língua que não era o português. E o que aconteceu foi que o Charles Aznavour, que conheceu a Amália e gostava de ouvir cantar em França, decidiu criar um fado para ela. Uma letra em francês, pois seria musicado à moda de fado, não é? E eu gostava muito da Amália, de ouvir a Amália cantar um fado que se chama Ai Moraria, e que começa mesmo assim: Ai Moraria. E porque o Aznavour gostava tanto desta sonoridade, ele criou uma letra de um fado que se chama Ai Morrer por Toi. Parece quase como o Ai Moraria. Franceses, E esos então. franceses son muy apañados. E então, pronto, este foi o primeiro de muitos fados, algumas músicas que ela, fados e não fados, que ela gravou em francês. E depois viria a gravar noutras línguas, que nós também vamos ouvir mais tarde na conversa. Mas sim, acho que sugiro agora que vamos descobrir este fado cantado em francês pela Amália, de final dos anos 50. Con letra de E Charles Aznavour. sim, música de Charles, letra e música de Charles Aznavour, sim, mas claro, tocado com as guitarras do fado. Vamos então escutar Ai Morrer por Toi. Adelante. Laissez ma vie sur ton épaule, bercée par le son de ta voix. Oh, et mourir d'amour, t'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter le monde, en emportant mes plus beaux jours. La douleur par toi, ni la terrible certitude de la solitude. Oh, mourir pour toi, prendre le meilleur de nous-mêmes dans le souffle de ton je t'aime et m'endormir avec mes joies. Parle-moi, console-moi. J'ai peur du jour qui va naître. Il sera le dernier peut-être que notre bonheur va connaître. Serre-moi, apaise-moi. Quand j'ai l'angoisse du pire, ne ris pas. Quand tu m'entends dire qu'au fond mourir pour mourir, oh, mourir pour toi, prendre le meilleur de nous-mêmes dans le souffle de ton je t'aime et m'endormir avec mes joies. vai morrer por toi. La, la, la, la, la, la, la, la. Oye, y un y agora, fado, vamos un fado vamos en falar fran... un fado en francés suena como tiene que sonar un fado. Es importante que un fado esté cantado en portugués o un fado puede estar cantado en cualquier lengua. Esto me interesa, tu opinión, con lo purista que tú eres, ¿eh? Eu acho que é muito difícil, eu acho que é muito difícil um fado ser cantado noutras línguas, porque o fado foi inventado, a música, a melodia, foi inventada para ajudar o storytelling na língua portuguesa. E, portanto, sabes que nós falamos de uma forma específica, não é? Os portugueses, comparado com os espanhóis, somos mais cerrados, não? Mais fechados, não é? As vogais são mais fechadas. E, portanto, não é uma língua fácil também para ser cantada. Mas como o fado foi criado exatamente para permitir às pessoas contar as suas histórias de uma forma musical, pois não é fácil que outras línguas assentem bem na mesma música. La vida de Amalia fue bastante tormentosa. No sé si es un tema del que queremos hablar, o todavía no querías hablar de esto, ya lo sé, querías hablar de otras cosas, pero bueno, yo te lanzo cosas. Hablamos después, pero quiero hablar un poco de los intentos de suicidio de Amalia, porque aunque tuvo gran éxito, ella tuvo una vida bastante dura, tuvo una vida bastante turbulenta, vamos a decirlo. Y bueno, pues el tema del divorcio. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que sabes de esto. Esto le pasó de todas maneras antes de empezar a viajar, antes de viajar a Madrid, incluso en el 43, donde intentó suicidarse tomando matarratas. Después de un. Ela tinha um pouco o síndrome da Dama das Camélias, que ela tinha visto, e então achava que a Amália tinha, obviamente, uma grande sensibilidade, como os artistas devem ter, não é? E a nível pessoal, a nível de carreira, sempre tudo lhe correu muito bem. A nível pessoal, teve os seus momentos mais negros, não é? Algumas vezes relacionadas com amor, outras vezes na infância, talvez as circunstâncias de ser pobre, e na juventude, tanto as dificuldades que advêm de uma vida mais pobre, não é? E tanto que ela mais tarde viria a cantar um fado, que é o Não é Desgraça Ser Pobre, em que, pronto, é um fado que faz uma apologia de que, na verdade, a desgraça não é ser pobre. A desgraça é ter esse sentimento de fado e de tristeza dentro de nós. E é sobre isso que fala esta música que vamos ouvir agora a seguir, se permites. Não é desgraça ser pobre. Não é desgraça ser pobre, não é desgraça ser louca, não é desgraça ser pobre, não é desgraça ser louca, desgraça é trazer o fado no coração e na boca. Desgraça é trazer o fado no coração e na boca. A moedinha de prata vale menos que a de cobre. A moedinha de prata vale menos que a de cobre. Se a pobreza não nos mata, não é desgraça ser pobre. Se a pobreza não nos mata, não é desgraça ser pobre. nesta vida desvairada. Ser feliz é coisa pouca. Nesta vida desvairada, ser feliz é coisa pouca. Se as loucas não sentem nada, não é desgraça ser louca. Se as loucas não sentem nada, não é desgraça ser louca. Ao nascer trouxe uma estrela, nela o destino traçado. Ao nascer trouxe uma estrela, nela o destino traçado. Não foi desgraça trazê-la, desgraça é trazer o fado. Não foi desgraça trazê-la, desgraça é trazer o fado. Desgraça andar a gente de tanto cantar já rouca. Desgraça andar a gente de tanto cantar já rouca. E o fado teimosamente no coração e na boca. E o fado teimosamente no coração e na boca. No es una desgracia ser pobre, pero esta mujer, como ya hemos hablado, estuvo enamoradísima por un guitarrista y también tornero, que se llamaba Francisco da Cruz. Se casó en 1940, se divorció en 1942 y después del divorcio intentó suicidarse por segunda vez. Hay que decir que la carrera artística y el éxito de Amalia en la música fue lo que salvó la vida de esta mujer y lo que le dio estabilidad. Sí que es cierto que, y luego entraremos en el tema político, que a nivel de éxito y de reconocimiento tuvo el aplauso de todo el mundo y de muchos países. Y además ella siempre fue una mujer a la que le gustó experimentar con estilos diferentes. Sí. Dentro del fado, sí. Ya experimentó. Cuando hemos escuchado esta canción maravillosa en francés, donde ella cantaba un fado en francés compuesto y musicado por Aznavour, pero ella le encantaba experimentar. Grabó incluso en Abbey Road, donde los Beatles, que es algo que, uh-huh. no, que yo no conocía. Diez años antes que los Beatles. Sí. Sim, isso porque ela já tinha muito sucesso, não é? E o estúdio, a gravadora dela em Portugal, investiu em que a Amália fosse gravar num estúdio com as melhores condições que existiam na altura, não é? E pronto, e penso que seria Abbey Road no Reino Unido, e ela foi lá gravar, alguns discos. A Amália tinha muito interesse também em experimentar coisas novas, como disseste. Logo nos anos 50, a Amália às vezes tirava poemas que via em livros para cantar nas melodias do fado tradicional. Claro que isto era difícil de encontrar, porque a música tem uma métrica e não é fácil. Qualquer poema não cabe em qualquer música, mas ela já tinha essa sensibilidade de querer cantar histórias um pouco melhores do que os versos populares, ou seja, com mais qualidade de metáforas e poética e pronto. E ela já procurava isso. Eu até sugeria, se calhar, que ouvimos aqui num instante este poema que foi feito pelo David Mourão Ferreira, que é Ando ao Sol na Minha Rua, que é também um fado com algum mais um tom mais maior, mais alegre. E a seguir podemos falar um pouco dessa busca e desse mergulhar da Amália no mundo poético, não é? Em que ela foi ao mundo poético antigo, mas já falamos sobre isso. Depois de ouvir o Ando ao Sol na Minha Rua. Ando ao sol na minha rua, cada vez até mais tarde. Ando ao sol na minha rua, cada vez até mais tarde. Lá vem se pergunta à lua a razão por que não arde. Lá vem se pergunta à lua a razão por que não arde. Tanto quer saber porquê, mas depois fica calado e nunca ninguém os vê andar de braço dado. E nunca ninguém os vê andar de braço dado. Se me persegues de dia, se à noite sempre me deixas. Se me persegues de dia, se à noite sempre me deixas. Não digas que a fantasia é a razão das minhas queixas. Não digas que a fantasia é a razão das minhas queixas. Só andas enciumado quando eu não te apareço. Mas se me tens a teu lado, nem ciúmes te mereço. Mas se me tens a teu lado, nem ciúmes te mereço. Ando ao sol na minha rua, cada vez até mais tarde. Ando ao sol na minha rua, cada vez até mais tarde. A ver se pergunta à lua a razão por que não arde. Se pergunta à lua a razão por que não arde. Después de escuchar esta maravillosa canción, como lo son todas, hay que decir, hemos hablado de Abbey Road en este disco que grabó allí, en este en álbum que grabó en 1952, además de los fados que evidentemente están en el disco, hay una versión de La Zarzamora y de dos temas en español, que son Mi Sardinita y La Salvahora. Todo como muy castizo. Bueno, sardina, también típicamente portuguesa, símbolo de las fiestas populares. Pero tú sabías esto, ¿no? Estas versiones que hizo de La Zarzamora, un tema sí, mítico. Sí. Amália tinha uma coisa que era... Ela dizia que gostava do que era bom. Portanto, se era bom, não fazia mal se era flamenco, se era em francês, se era... Ecléctica. Sim, era eclética e tinha essa abertura. O fado é um meio tradicionalista e mais conservador. E a Amália, no seu tempo, apesar do seu sucesso, não foi sempre consensual. Havia pessoas que diziam que, quando ela passou a cantar, ela canta um pouco à espanhola, porque faz ali uma volta com as melodias, que aquilo não é bem fado. E ela cantava como sabia, não é? Mas ela, de facto, estou muito sempre de Espanha, e do flamenco e da música espanhola tradicional, e gravou muitas coisas, e até sugiro agora que vamos ouvir um tema que deve ser querido aos espanhóis, que foi apresentado no Eurovisão, da Maciel, o La La La. Esto es un descubrimiento, esto yo no lo conocía y he escuchado esta versión gracias a ti, porque me parece una auténtica sorpresa y una maravillosa sorpresa escuchar a Amália cantando el La La La, que evidentemente llevó a Maciel a triunfar en Eurovisión. Sí, y que tiene una cosa interesante, que Amália transforma aquilo más para el universo del fado, ¿no es? Ella da una melancolía y um ambiente à música que é um pouco distinto do da Maciel, mas pronto, é isso que os artistas fazem, não é? É dar a sua interpretação à obra, não é? Vamos a disfrutar, entonces esta interpretación maravillosa de Amalia del La La La, como nunca os hubierais imaginado escucharlo. Y al sol que día a día me trae nueva inquietud, todo en la vida es como una canción que cantas cuando naces y también en el adiós. Le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto al día en que sentí el amor, cantando por la vida aprendí esta canción. Ay, la la la. Bueno, yo creo que si Amalia se hubiese presentado a Eurovisión con el La La La, hubiese quedado como mínimo en la primera posición, que es la que consiguió Massiel. Hablábamos de la influencia y la querencia de Amalia por el tema poético, por la poesía, y cómo adaptaba incluso algunas poesías que le gustaban a Fado. ¿Cómo fue su evolución en este campo, Carlos? Sim, então a Amália, quando começou a cantar, cantava as coisas dos poetas populares, do fado, pronto. Depois começou a tirar de um livro ou de outro alguns poemas que podiam ser cantados no fado tradicional. E alguns poetas, como gostaram de ver como soava a poesia melhor na voz dela e no modo como ela a cantava e interpretava, começaram a escrever, principalmente nos anos 60, a Amália começou a gravar toda a espécie de poetas portugueses, desde os antigos, da Idade Média, Camões, aos contemporâneos, que começaram alguns académicos, pessoas da universidade, romancistas, começaram também a escrever para ela. Nós vamos ouvir alguns fados dessa época. Eu sugiro que ouçamos primeiro um fado que é o fado português. É um fado que conta a história de como é que apareceu o fado no peito de um marinheiro que andava no mar e sentindo-se triste, começou a cantar, não é? E que a Amália gostava particularmente, que o fado tem uma origem desconhecida, não é? E ela dizia que acreditava que tinha vindo do mar e dos marinheiros. Mas este fado é do poeta José Régio, português, e hoje em dia é um dos grandes monumentos do fado, ou seja, é uma música que Tanto em termos musicais como de história, de poema, é considerado um dos grandes clássicos do século XX. Vamos ouvir Fado Português? Vamos a escuchar Fado Portugués y vamos a aprovechar esta maravillosa canción para despedir esta primera parte, para cerrar esta primera parte de nuestra conversación, de nuestra conversa maravillosa con Carlos sobre Amalia. Y nos despedimos con este marinero, porque ¿quién no se ha sentido identificado alguna vez con un marinero que llora con el corazón roto? Sim, e no, neste fado ela também fala das praias de Espanha. Talvez consigam perceber ao ouvir no fado, ela também fala de se ver terras de Espanha ou areias de Portugal. Cerramos esta primera parte de nuestra conversación con este fado portugués y seguimos conversando sobre Amalia. Quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava, namorada de um veleiro no peito de um marinheiro que estando triste cantava. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro. Morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos do lábio a queimar de beijos que beija o ar e mais nada. Que beija o ar. Sentido que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servir. Eis que embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava. Estando triste, cantava. Que estando triste, cantava. tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Seguimos conversando con nuestro amigo Carlos Cravo y seguimos hablando sobre una figura emblemática, la figura paradigmática del fado portugués, pero conocida a nivel internacional y que a día de hoy sigue levantando suspiros, nos sigue acompañando en nuestras penas, nos sigue despertando mucho sentimiento. Estamos hablando de Amália Rodríguez. Y vamos a comenzar este programa, antes de entrar en materia, porque nos toca una parte un poquito más peliaguda de su vida, con una canción, con un fado que dice mucho. Y luego Carlos nos contará todo lo que dice. El nombre de esta canción es Abandono. Persiste em me envenenar. Pois, David, este fado é um fado que é um marco na música portuguesa. Nos anos 70, quando a Amália começou a cantar os poetas, obviamente também havia poetas que eram contra a ditadura e o regime de fascista em Portugal, não é? Do Salazar. E este fado tem uma história que aparentemente é uma história de amor, só que esse amor que está longe da Amália e para o qual ela está a cantar. Ela diz que o levaram durante a noite e ele agora só ouve o vento e só ouve o mar no sítio em que está, porque isto era uma prisão para presos políticos que havia na costa portuguesa, numa falésia. Havia esta prisão que era em Peniche e onde eram postos os presos políticos. E, portanto, na verdade, a intenção do poeta e o que está na história é um preso político que está privado da sua liberdade, não é? Mas que tem uma forma também, poderá ser uma história de amor. Este fado ainda foi proibido há umas semanas, quando foi lançado o disco, mas o que se passava é que como o prestígio da Amália e o sucesso da Amália era tão grande que, na verdade, era difícil ao regime entrar em conflito e choque direto com ela, até porque, mas ainda assim, o compositor deste fado, que era um cidadão meio português, meio francês e que andava metido nas políticas, foi expulso do país. Descobriram que ele andava, enfim, metido nas coisas de contra o regime, na resistência à democrática. E portanto, é assim: a Amália nos anos 60 também cantou coisas de poetas que eram assumidamente de esquerda e contra, a favor da. Portanto, queriam a democracia, queriam a liberdade. Muitas delas, algumas foram censuradas, mas a maior parte até conseguiram passar estar no público. E ela não tinha complexo a esse nível. Ela, para ela, o que ela gostava era da boa poesia, da boa música, e ela sabia que gostava a fazer, mas pronto, fazia sempre de uma forma não óbvia. Ou seja, ela não dizia que estava a cantar. Para ela, era cantar e depois cada um tirava Cada uno dessas interpretaba. músicas o que queria. Sí, De todas sí. maneras, vamos a poner un poco el tema sobre la mesa, porque quiero saber tu opinión y es un tema que creo que es importante porque influye mucho en la percepción que se ha tenido de Amalia, aunque el tiempo la ha colocado en su sitio y a pesar de que siga habiendo pues, opiniones diferentes sobre cuál fue su postura frente al régimen dictatorial. Cuando Salazar fue derrocado con la Revolución de los Claveles, hubo muchas voces críticas que recordaron que a él le encantaba Amalia y que el apoyo era recíproco y que bueno, que ella era amiga del régimen. Sin embargo, también había otras opiniones que decían que la fadista lisboeta apoyaba de manera no tanto secreta, sino como más privada o más discreta al Partido Comunista Portugués. ¿Cómo nos posicionamos en esto? ¿O qué pensamos sobre esta parte controvertida de la figura de Amalia, Carlos? A Amália era também uma personagem contraditória, com contradições em si. E é verdade que a Amália dizia que para ela cresceu num país o Salazar como grande figura paternal, não é? Que tomava conta do país e ela dizia ter admiração pessoal por ele. Ela dizia isso. Outra coisa é se tinha admiração pela política que o país tinha, não é? Portanto, nesse aspecto era um pouco contraditório. Ela, ao mesmo tempo que admirava o Salazar, o homem, ela também, nos anos 60, gravou poemas e poetas que, obviamente, alguns até estavam exilados fora de Portugal, nem sequer viviam em Portugal, e ela gravou muita coisa desses poetas que ela sabia que eram contra o regime e que eram pela liberdade. O mais curioso é que essa ajuda que tu dizes que ela deu, e é verdade, só veio a ser conhecida, curiosamente, quando ela morreu. Quando ela morreu, a primeira pessoa que falou sobre isso foi o José Saramago, que era comunista, prémio Nobel português, e ele foi a primeira pessoa, e ele era comunista, isto é importante, ele foi a primeira pessoa que a fazer um depoimento sobre a figura da Amália, que ele disse: Além da grande artista e aquelas coisas, ele disse: a Amália foi uma pessoa que ajudou a família de muitos comunistas que estavam presos e que deu muito dinheiro para a suportar as famílias das pessoas que estavam presos, políticos, não é? E ele foi o primeiro a falar sobre isso, que até causou algum incómodo ao Partido Comunista, porque esse assunto era um pouco tabu no ano 2000, no ano 99, quando ela morreu, era um pouco tabu, ou seja, nunca se falava muito, nunca se tinha falado da Amália como sendo contra o regime. O que tinha acontecido nos anos 70 era que, depois da Revolução, a inteligência comunista, principalmente, espalhou rumores de que a Amália tinha um túnel para São Bento, para ir falar com o Salazar, e que o Salazar perguntava a opinião à Amália, quer dizer, o que é uma coisa um pouco ridícula, não é? Pensar que um ditador vai perguntar a uma artista. Inclusivamente, agora sabe-se que ela também era vigiada pela polícia política, ou seja, porque queriam saber se ela andava metida em atividades dessas, daí ela dar-lhe dinheiro através de outras pessoas. Portanto, é Y era assim. vigilada por la policía del régimen y está claro y hay pruebas de ello que ayudó a presos políticos y comunistas y que además financió la resistencia antifascista, evidentemente. Sin entrar en, por supuesto que no, vamos, con muchas artistas españolas en la época en la que estaba el dictador, en la época en la que estaba Franco, por mucho que luego posteriormente se llenara la boca diciendo que no eran franquistas, fueron cercanas al régimen, seguramente porque no les quedó otra, o porque no sabían hacerlo de otra manera, o por lo que fuese, independientemente de luego sus creencias o sus ideologías. Sí que es cierto que ella, de esta manera, como tú dices, más íntima, más privada, porque solo se supo posteriormente, Depois da sua morte, nem después sequer de. foi depois da Revolução. Foi. Es Sim, verdad, y además. ela nunca falou disso. Exactamente, nunca, a ella nunca le gustaba, además, hablar públicamente, perdón, de estos apoyos políticos, incluso cuando después de la Revolución de los Claveles ella sufrió una persecución por parte de la izquierda, que la acusaba directamente de fascista, ella, pues, se mantuvo bastante. Bastante, bastante discreta. Y efectivamente fue cuando murió el 6 de octubre de 1999, cuando Saramago habló públicamente y además dejó bastante sorprendidos a los portugueses con sus declaraciones. Así está recogido y dijo: Lo tengo E os aquí próprios apuntado. comunistas, que para os comunistas era um tabu, porque Eso como es. tinham difamado a reputação da Amália, dizendo que ela era uma artista do regime fascista, não é? Era difícil agora tornar-se público que essa tal artista, que era Sim. apoiante do fascismo, tinha dado dinheiro para as famílias dos presos políticos, não é? Isso Era é. uma coisa complicada para eles, sim. Há uma coisa também importante que também se dizia muito em Portugal, e algumas pessoas, calhar, ainda acreditam nisso. Que a carreira da Amália só foi possível porque o Salazar deu muito apoio. Há alguns portugueses das gerações mais velhas que têm essa crença. Isso também é uma coisa que hoje em dia eu acho que é muito fácil de perceber que não há ditador em lado nenhum que consiga fazer o sucesso de um artista por mais de 50 anos. Países em todo o mundo, do Japão, Estados Unidos, Europa, não é? Ou seja, não há ditador que consiga fazer o público gostar desse artista, como é óbvio, não é? Portanto, isso também foi uma crítica que aparecia, que eu acho que não faz sentido. Tanto que nós sabemos que ela até cantava coisas que eram contra o regime, por isso está aquele aspecto contraditório. Ela sim dizia que admirava o Salazar, mas na verdade eu acho que ela não admirava a pobreza do país e da política que tinha. Eu até sugiro. Agora, a propósito desta abertura da Amália para novas formas de arte, não só na poesia, mas até musicalmente, ela gravou um fado, mais do que com um músico de jazz, que é o Don Byas, no final dos anos 70, em Portugal. E ela gravou esta música, que é um fado tradicional, mas que o Don Byas toca o saxofone. E que, só para vermos como Portugal era conservador nessa altura, e o fado, este disco, que eles gravaram em duas tardes, porque o músico estava de passagem por Lisboa, teve 7 anos que a Amália não deixou sair, porque ela tinha medo da reação do público de ouvir o fado tocado por um músico americano, não é? Ou seja, tem as guitarras, tem a voz dela, mas também tinha um músico E ela durante 7 anos não quis que o disco saísse porque tinha medo da reação que o público podia ter, visto que já tinha havido outras polémicas para trás, não é? Com ela gravar demões e gravar os poetas. Então vamos ouvir o tema Maldição, em que eu acho que é muito interessante ver o saxofone no fado, inclusivamente ele toca um solo de saxofone. Sorte. Carlos, más que una maldición, esta canción es una bendición, porque además, por mucho que, bueno, no sé que seas un gran conocedor o conocedora de la música de Amalia, yo no lo soy, no lo era, esta variedad que tiene en su estilo, cómo le gusta experimentar con diferentes sonidos, en este caso con estas notas, este ritmo de jazz. Bueno, agradecerte que hayas hecho esta selección maravillosa que nos deja claro la calidad artística de esta mujer, su gusto por el riesgo, aunque ya tuviera tanto miedo. Decías que le daba miedo porque el público portugués era muy cerrado y muy conservador en aquella época. ¿Acaso ahora no lo es? Não, agora é menos, agora é menos, Un poquito menos, agora é ¿no? menos. Felizmente, a sociedade portuguesa, é muito mais aberta culturalmente do que era há 60 anos atrás, não é? Eu não sei se somos a sociedade mais aberta culturalmente, mas quer dizer, sem dúvida, já não se compara. Hoje são permitidos fazer coisas no fado, continua a ser um pouco conservador, que era impossível fazer há 50 anos atrás. E houve coisas que a Amália fez porque era a Amália e tinha um estatuto que era, não era qualquer pessoa que fazia, não é? Ela podia fazer, arriscar, porque tinha já um estatuto, enfim, diferente, não é? Bueno, Mas sim, eu acho que agora a sociedade portuguesa é mais aberta. esta canción cuando la conoció el público portugués, ¿cómo la recibió? Esse disco, essa canção, que é de um disco, está todo tocado com esse músico, esse disco não foi um grande sucesso. Não tocou muito com as pessoas que estavam de fato, pensavam que aquilo era estranho, e depois também saiu muito um pouco antes da Revolução. E depois da Revolução dos Cravos, a Amália ficou um pouco maldita, não é? Ou seja, não havia os discos dela disponíveis, nem ia à televisão, nem nada disso. Mas este disco, hoje em dia, já há uns anos para cá, é daquelas peças exquisite que qualquer bom colecionador de música. E de fado também, tem, porque realmente é um disco único, né, em termos da voz da Amália, que está ótima neste período, já estava quase com 50 anos, mas também em termos musicais, não é? O que faz o saxofone, acompanhar o fado. E, portanto, é interessante por isso, que dá uma perspectiva diferente do fado. Nos quedan todavía algunas canciones en esta selección estupenda que has hecho, pero a mí me gustaría comentar algunas notas que tenía por aquí apuntadas. Hablábamos de Sim. Amália y la poesía, y Amália fue la primera que llevó al fado los versos del poeta más famoso de Portugal, de Camões. Y los letristas más conocidos del país querían que interpretase alguno de sus temas. Hay canciones como la de Barco Negro que hemos escuchado, Vou Dar de Bebedador, Uma Casa Portuguesa. Otra vez, Amália también intentó suicidarse en el 84 cuando se entera que tiene un cáncer de pulmón. Y sí que es cierto que sus últimos años fueron bastante silenciosos. Ella comenzó a desaparecer de los escenarios poco a poco y se dedicó a escribir poesía. Hemos hablado de su amor por la poesía y ella se dedicó a escribir poesía. Ella misma hablaba de esto como que escribía versos para su propia muerte. ¿Qué nos puedes decir de los últimos años de Amalia? ¿Cómo los vivió ella? ¿Cómo los vivió el público? Os últimos anos da Amália teve de terminar a carreira porque teve um problema, um cancro no pulmão, e foi operada, já tinha 75 anos e já não voltou a cantar. E, portanto, os últimos anos dela afastada dos palcos, dos cenários, foram difíceis, não é? Para ela, em termos de sentir longe de um público que durante tanto tempo a aplaudia e que ela enchia casas. E, portanto, viveu aparecendo algumas coisas em homenagens, em alguns eventos sociais nacionais, na Expo 98, por exemplo, mas pronto, viveu mais recolhida e com tristeza de não poder cantar. Ela gostava de ter cantado até ao final da sua vida e pronto, e não pôde. Teve que acabar a carreira depois de ter esse problema de saúde e portanto, eu acho que ela viveu recolhida. Ainda editou algum disco, mas não foi gravado nessa época, era um disco de inéditos que estavam na gravadora. Pronto, e assim viveu à boa moda do fado, com nostalgia do passado e pouca esperança no futuro. ¿Qué te parece, Carlos, si escuchamos otra de las canciones que has seleccionado para este programa? En este caso, Gaviota, en español. No es nada difícil la traducción. Me sigo luciendo con mi portugués. Y después de escucharla y de disfrutarla, queremos que nos cuentes un poquito esta canción, lo que simboliza, lo que significa. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu. Se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que vem. Brilho ao meu olhar se enlaçasse, que perfeito coração no meu peito. Perfeito meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar amor que foste o primeiro que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor. Thank you. Pois este belíssimo poema é Gaivota, é uma história de amor, mas como é fado, é uma história de amor desencantada, não é? Que, na verdade, é uma promessa de que bateria no peito a alegria desse amor ser conseguido. É uma música muito bonita, uns versos muito bonitos, gravado no início dos anos 70. É também um dos grandes monumentos do fado em termos musicais. Curiosamente, também é um fado que não há muitos artistas que gravem, porque é de tal forma musicalmente difícil. E havendo uma versão, ou mais do que uma, da Amália, fica difícil para os outros artistas depois atreverem-se a ir fazer algo que é pior. Mas sim, acho que é uma música que vale a pena conhecer. Vamos a escuchar ahora otro fado que se llama Abril y que además tiene mucha enjundia porque la letra está escrita por un poeta exiliado político en Argelia, en ese momento que además jugó un importante papel posteriormente. Esta música, David, é muito interessante, primeiro porque é de um poeta exilado, como tu disseste, e fala de uma música, fala de uma busca, pelo país, por essa esperança, esse amor em forma de esperança. Mas o mais interessante é que, uns anos depois, abril, havia de ser exatamente o mês em que aconteceu a Revolução dos Cravos, dos Clavelhas. E, portanto, há aqui alguma ironia histórica. Claro que eles, quando escreveram o poema e gravaram a música, não estavam a pensar nisso, nem sabiam, mas é interessante essa coincidência. E é também uma música, um fado muito bonito, de um género diferente, que vamos ouvir. Habito só aprendo mal por tuas mãos, nas antigas chego ao longe que era sempre tão longe, aqui tão perto. Tu guitarra e fruto, meu navio, este navio onde embarquei para encontrar dentro de ti o país de abril, e eu procurava-te nas tristeza, cantava, adivinhando-te, cantava quando o país de abril se vestia de ti. Tão puro, algarves de ternura, por ti cantei à beira terra, à beira povo, e achando-te o país de abril, e achando-te país. Carlos, seguimos con este recorrido maravilloso por la música de Amalia y por su vida, vida ligada a la música y música ligada a la vida, con una canción que que ella misma escribió. Ella escribió también algunos fados, algunas letras de fado. ¿Cómo es la Amalia escritora, la Amalia letrista? A Amália letrista é a Amália a pôr a sua perspectiva de fado em letras que são histórias que são algumas mais complexas de amor de amor infeliz, não é? Como é esta lágrima, não é? Que ela até dizia que a lágrima era um amor à portuguesa, não é? Que não podia acabar bem. Tem aquela visão perspectiva, pronto, neste fado ela pede que, diz que todo o sofrimento, se provocasse uma lágrima na pessoa que ela ama, já valia a pena, não é? E a Amália escreveu muitos poemas, principalmente no início dos anos 80, porque naquela período, depois da Revolução, em que os poetas andavam ocupados com outras coisas e algumas pessoas tinham afastado dela, ela não tinha pessoas a escrever para ela. E então ela atreveu-se a começar a escrever, já tinha alguns poemas, depois escreveu mais, e no início dos anos 80, nos primeiros anos dos anos 80, ela lançou dois discos inteiros, de 12 músicas, todos com letra dela, e que foram também grandes sucessos. Pronto, são também músicas muito bonitas. A Amália, nesta fase, já tem a voz mais madura, já é uma voz um pouco cansada, mas que tem uma sonoridade bonita, acho eu, e que também serve muito bem o fado e esse desgarro. E então, Lágrima é o que vamos ouvir agora. Cheia de penas, cheia de penas me deito, e com mais penas, com mais penas. Me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Sonho contigo. Chorar, Carlos, me estoy quitando la lágrima que se me cae de escuchar esta canción maravillosa y hacer esta broma tan absurda. Pero el amor a la portuguesa, como decía Amália, siempre acaba trágicamente. Eu acho que sim, que não, eu não acho que acabe sempre tragicamente, mas eu acho que na perspectiva portuguesa do fado, a felicidade plena é impossível, não é? Portanto, mesmo que o amor comece bem, certamente não irá acabar bem. Eu penso que é essa um bocado a perspectiva do... Bueno, podría dar mi propia opinión sobre este asunto. Queremos saber. Basándome en mi experiencia, pero tal vez que lo dejemos para otro programa. Lo que sí es cierto es que el fado es un sentimiento, es un poco como la saudade portuguesa, ¿no? Es una sensación que yo creo que de repente un día siento. Es una queixa. Por ejemplo. Y que de repente te inunda y que conecta contigo, o no conecta contigo. Hay mucha gente a la que no le gusta el fado, que considera que es una música que no conecta, que le aburre, que es demasiado triste, o incluso alguien que se atreva a decir, fíjate tú, es que no entiendo la letra, ¿no? Cuando es una cosa que yo creo que no es cuestión de entender, es cuestión de sentir, de dejarse llevar por las emociones. Y creo que además experimentar el escuchar fado en vivo es una experiencia única y además escucharlo en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tal vez con la compañía o no adecuada. Creo que es un cúmulo de circunstancias externas que hacen que esa experiencia de disfrutar del fado sea mucho más disfrutable. Yo creo que, bueno, invitamos a todos los que no hayan conectado en algún momento de su vida con el fado, que acudan a escuchar fado y que se dejen llevar. Y después uma dica. O fado é melhor quando é mais tarde. Ou seja, ir jantar e ouvir fado não é, para mim, a melhor opção. Ir ouvir fado mais tarde na noite, aí a atmosfera do fado começa a mudar e deixa de ser menos uma performance para ser uma coisa mais sentida. Vale, tomamos nota de tu consejo y seguimos con esta experimentación de Amália. Amália, como hemos visto ya en esta conversación, le gustaba probar de todo y le gustaba también atreverse cantando en inglés. Hay una versión maravillosa de Summertime que vamos a escuchar, que tú has elegido para acompañarnos en este programa. Y que a mí me ha fascinado, es otra versión que no conocía y que me parece maravillosa. ¿Qué nos puedes contar de Summertime? Este Summertime foi uma música gravada num disco no final dos anos 70, mas que o público só conheceu nos anos 80. Ficou esquecido na gravadora, mais uma vez foi gravada em Lisboa com um maestro inglês, o Norrie Paramore. E ficou esquecido na gravadora, porque a Amália também achava que se aparecesse um disco dela a cantar em inglês nos anos 60, que ia ser uma outra confusão. E então, depois, nos anos 80, um intelectual português lá descobriu estas músicas na gravadora e fez muita força para que elas fossem lançadas. E realmente é interessante ver como a Amália põe essas músicas, dá o toque, o seu toque pessoal e o seu toque de fado a essas músicas, que são standards americanos. E vamos ouvir este Summertime, que eu acho que é bonito de se ouvir. Fish are jumping. so hush, little baby. Con estos aires veraniegos de esta maravillosa canción nos adentramos ya en el final de esta conversación. Me da mucha pena porque ha sido una auténtica revolución del clavel, de revolucionado do cravo, do Carlos Cravo aquí en West Side Stories. La segunda revolución. La segunda revolución se ha dado aquí. Espero que las personas que nos están escuchando hayan disfrutado de la maravillosa voz que tienes, que hayan entendido lo que hayan entendido, pero que se hayan dejado llevar por tus palabras y por el recorrido que nos has hecho por la vida y por la música de Amalia. Nos queda una última canción, pero me gustaría hablar un poquito de ese final de la vida de Amalia. En la expo que se celebró en Lisboa, Amalia cantó ante un público que la recibió de manera nostálgica y con ganas de recuperar un poco ese pasado que tantas alegrías le había dado. Amalia dedicó 58 años de su existencia al Fado y fue embajadora de Portugal y del Fado en todo el mundo. Fue una persona... Y de la cultura portuguesa. E uma coisa muito interessante é que a Amália, apesar de ter gravado algumas músicas em línguas não português, o sucesso dela foi feito a cantar em português. Ou seja, o que as pessoas percebiam era a emoção na sua música e não as palavras. Mas isso não impediu que ela tivesse muito sucesso durante muitas décadas em todo o mundo. Em todo o mundo. A Amália se definia a si mesma como desencantada, desilusionada e demasiado idealista. Murió en Lisboa a los 79 años y sus restos fueron sepultados en el cementerio de Los Placeres, tras un funeral de Estado en la Basílica de Estrela, al que asistió, el por aquel entonces presidente portugués Jorge Sampaio. El gobierno decretó incluso 3 días de luto oficial para honrar a un auténtico símbolo nacional. Entonces, Amalia se nos va, Amalia muere. ¿Cuál es el legado de Amalia? En los días de hoy, ¿hay algún artista o alguna artista que podamos decir que está a la altura de lo que Amalia significó? Eu acho que é difícil fazer essas comparações. Claro que hoje há artistas que têm sucesso internacional de fado e que fazem concertos, e é bom que isso aconteça, mas as condições históricas são diferentes, não é? A Amalia fez sucesso internacional num tempo em que quase não havia televisão. muito menos social media e muito menos música digital. Portanto, era tudo muito baseado no, na música ao vivo, na presença em palco e em. Eu penso que o legado maior da Amália foi realmente abrir novas fronteiras ao fado e à música portuguesa. Hoje, quando os artistas dizem que vão de Portugal cantar fado, na maior parte dos países as pessoas já sabem que houve uma Amália antes e que tinha cantado fado. E eu acho que o seu maior legado foi isso, foi fazer do fado, que era uma casa pequenina e modesta, um palácio maior. Ela abriu novas perspectivas ao fado, pelas melodias, pelo seu talento, claro, pela poesia. Portanto, ela experimentou uma série de coisas novas. No fundo, foi derrubando alguns tabus e abrindo a mente do público também para o fado, não é? Há muita gente que gosta de fado, como eu comecei a gostar de fado, a escutar a Amália. Se calhar é a melhor porta de entrada para o fado, é conhecendo a Amália, é mais fácil depois ir ao resto e perceber melhor o resto, sim. Una gran frase y una bonita frase para despedirnos, Amalia, como la mejor puerta de entrada para conocer el mundo del fado. Y vamos a escuchar la última canción que has elegido para este recorrido musical. Cuéntanos su significado y cuéntanos por qué esta canción y de qué habla. Bom, eu escolhi esta canção. Isto não é uma letra da Amália, é uma letra de um outro poeta português. E como, pronto, é para o fim do programa e para o fim da vida da Amália, esta música tem toda a carga de fado e de. Chama-se Prece, é portanto como uma oração. E no fundo é pedir, descreve que talvez eu morra na praia, talvez eu morra entre grades. Talvez eu morra em muitos sítios, mas no fim o que a Amália pede é: ou talvez eu morra só na cama, mas que eu morra em Portugal. E eu acho que é uma bonita forma de acabar o fado e também este programa, porque a relação da Amália com Portugal, não é? E Portugal com a Amália é uma relação muito forte. E, portanto, ela cantar esse desejo de morrer em Portugal, que andou pelo mundo inteiro, pronto, tem a sua ternura fadista. Vamos entonces a utilizar esta canción como despedida del programa y por tanto nos gustaría decirte adiós y pedirte, Carlos, que nos hables un poquito en castellano y que te despidas de nuestras oyentes y de nuestros oyentes que nos han acompañado durante este recorrido y que espero que hayan disfrutado de esta selección maravillosa que has elegido y de todas las cosas que nos has contado. Sé que se han quedado muchas cosas en el tintero porque eres un gran conocedor tanto de la figura de Amalia como del mundo del fado, y espero que podamos tener otra oportunidad de conversar, pero nos toca despedirnos. Así que, ¿qué nos cuentas? Bueno, ahora intento hablar un poquito de castellano. Webmaníacas e webmaníacos, ha sido un placer compartir un poco de lo que sé, de lo que pienso sobre Amália, sobre Fado, también un poquito sobre lo que es Portugal, el sentir portugués. Espero que puedan percibir lo que estuve hablando ese tiempo todo, que estaba lo así en portugués. Pero ha sido un placer compartir eso. Espero que al menos la música, escuchar a Amalia, les toque algo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y nos despedimos con esta canción maravillosa que ha seleccionado nuestro invitado de lujo como fin para este recorrido por la vida de una de las grandes. Talvez que eu morra na praia, cercada em pérfido banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra na rua,